Senhor meu Salvador. Madeiro lavrado, com pregos cravados, pisado ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu, mas Deus deu-lhe graça, morrendo na cruz, por mim e por ti. Foi feita assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrado, com pregos cravados, pesado ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: És o rei dos judeus? Disse Jesus: Na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é deste mundo. Daqui eu não sou. Foi feita assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrado, com pregos cravados, pesado ficou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. Uma coroa de espinhos, com a fronte sangrada, ao Pai suplicou. Traspassado de dor ficou o meu Salvador. Às 3 horas da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Foi feita assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrado, com pregos cravados, pesado ficou. Foi feita assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrado, com pregos cravados, pesado ficou.